Ficheiro 40, página 223, capítulo 23. A quem a mulher queria pedir ajuda permanece um mistério, porque depois de revistarmos o apartamento, descobrimos que ela estava sozinha. Talvez o seu grito fosse para um vizinho próximo, ou apenas uma expressão de medo. Em todo caso, não há mais ninguém para a ouvir. Este apartamento seria um belo lugar para nos escondermos durante uns tempos, mas não nos podemos dar a esse luxo. Quanto tempo acham que temos antes deles perceberem que alguns de nós podem ter sobrevivido? Pergunto. Acho que podem estar aqui a qualquer momento, responde o Gale. Eles sabiam que nos dirigíamos para as ruas. Talvez a explosão possa despistá-los durante alguns minutos. Mas depois começarão à procura do nosso ponto de saída. Aproximo-me de uma janela que dá para a rua. Quando espreito pelas persianas, não vejo soldados da paz, como estava à espera, mas uma multidão de pessoas, muito agasalhadas, fazendo a sua vida todos os dias. Durante a nossa viagem subterrânea, deixámos as zonas evacuadas para trás. Agora estamos num bairro movimentado do Capitólio. Esta multidão oferece-nos a única possibilidade de fuga. Não tenho um holo, mas tenho uma crescida. Ela junta-se a mim à janela, confirma que conhece a nossa localização e dá-me a boa notícia de que estamos apenas a alguns quarteirões da mansão do presidente. Quando olho para os meus companheiros, porém, percebo que este não é o momento para um ataque furtivo ao Snow. O Gale continua a perder sangue da ferida no pescoço, que ainda nem sequer limpamos. O Pita está sentado num sofá de veludo, com os dentes presos a uma almofada, lutando contra a loucura ou reprimindo um grito. O Pollux chora, encostado à prateleira de uma lareira ornamentada. A Crescida permanece determinada ao meu lado, mas está tão pálida que nem lhe vejo a cor dos lábios. E eu estou a funcionar apenas com ódio. Quando o combustível acabar, serei inútil. Vamos ver o que ela tem nos armários, sugiro. Num dos quartos encontramos centenas de roupas, casacos e pares de sapatos de mulher, além de um arco-íris de perucas e maquilhagem suficiente para pintar uma casa. No outro quarto, do outro lado do corredor, há uma coleção semelhante para o homem. Talvez pertença ao marido. Talvez a um amante que teve a sorte de não estar em casa esta manhã. Chama os outros para se vestirem. Ao ver os punhos ensanguentados do Pita, procuro no meu bolso as chaves das algemas. Mas ele afasta-se bruscamente de mim. Não, insiste, não as tires. Elas ajudam-me a manter-me são. Poderás precisar das tuas mãos, lembra o Gale. Quando sinto que estou a perder o juízo, enterro os punhos nas algemas e a dor ajuda-me a concentrar-me, explica o Pita. Deixo-as estar. Felizmente está frio lá fora, por isso podemos esconder a maior parte dos nossos uniformes e armas debaixo de casacos e capas largas. Penduramos as botas ao pescoço pelos atacadores e escondemo-las. Calçamos sapatos ridículos para as substituir. O verdadeiro desafio, claro, é disfarçar as nossas caras. A Crescida e o Pollux correm o risco de ser identificados por gente conhecida. O Gale pode ser reconhecido por causa dos propós e das notícias. E eu e o Pita somos conhecidos por todos os cidadãos de Panem. Apressadamente ajudamos uns aos outros a aplicar espessas camadas de maquilhagem, a colocar perucas e óculos de sol. A Crescida tapa-me a boca e o nariz com cachecóis e depois faz o mesmo ao Pita. Sinto o tempo a passar, mas detenho-me por apenas uns momentos para encher os bolsos de comida e material de primeiros socorros. Não se dispersem, aviso já à porta da frente. Depois saímos para a rua. Começaram a cair flocos de neve. Pessoas agitadas rodopiam por nós, falando de rebeldes, de fome e de mim, nos seus sotaques afetados do Capitólio. Atravessamos a rua, passamos por mais alguns apartamentos. Quando estamos a dobrar a esquina, 3 dúzias de soldados da paz passam rapidamente por nós. Desviamo-nos do seu caminho, como fazem os outros cidadãos. Esperamos até a multidão retomar o seu curso normal e continuamos a andar. Crescida, sussurro, consegues pensar em algum sítio? Estou a tentar, assegura-me ela. Passamos mais um quarteirão. Depois ouvimos as sirenes. Através da janela de um apartamento, vejo um boletim informativo de emergência e imagens dos nossos rostos a piscar. Eles ainda não identificaram todos os que morreram no nosso grupo, porque vejo as fotografias do Castor e do Phoenix. Em breve, todos os transeuntes serão tão perigosos como os soldados da paz. Crescida! Há um sítio. Não é ideal, mas podemos tentar, diz ela. Seguimos-la por mais uns quarteirões e entramos por um portão para o que parece ser uma residência particular. Mas é uma espécie de atalho, porque depois de atravessarmos um jardim muito bem tratado, saímos por outro portão para uma pequena rua lateral que liga duas avenidas principais. Reparo em algumas lojas pequenas, uma que compra artigos usados, outra que vende joias falsas. Só algumas pessoas circulam na rua e estas não nos prestam qualquer atenção. A crescida começa a tagarelar, numa voz estridente, sobre roupa interior de pele, sobre como é indispensável nos meses frios. Esperem até ver os preços. Acreditem, é metade do que pagam nas avenidas. Paramos diante de uma montra suja, cheia de manequins, com roupa interior de pele. A loja nem sequer parece que está aberta, mas a crescida empurra a porta da frente, ativando uma campainha dissonante. Dentro da loja sombria e estreita, ladeada de cabides e prateleiras de mercadorias, o cheiro a pele de animal invade-nos o nariz. O negócio deve estar fraco, porque somos os únicos clientes. A crescida dirige-se diretamente para uma figura curvada sentada ao fundo. Sigo-a, passando os dedos pela roupa macia. Atrás do balcão está a pessoa mais estranha que já vi. É um exemplo extremo da cirurgia plástica que acaba mal, pois seguramente nem mesmo no Capitólio poderiam achar aquele rosto atraente. A pele foi esticada para trás e tatuada com riscas pretas e douradas. O nariz foi achatado até quase desaparecer. Já tinha visto bigodes de gato em pessoas do Capitólio, mas não tão compridos. O resultado é uma máscara semifelina e grotesca, que agora nos olha desconfiada. A crescida tira a peruca, revelando as suas tatuagens. Tigris, diz, precisamos de ajuda. Tigris. O nome diz-me qualquer coisa. Ela era uma profissional qualquer, uma versão mais jovem e menos assustadora de si mesma, nos primeiros jogos da fome que consigo recordar. Uma estilista, acho eu. Não me lembro para que distrito. Não o 12. Depois deve ter feito demasiadas cirurgias, ultrapassando algum limite e tornando-se repugnante. Então é assim que acabam os estilistas, quando deixam de ser úteis. Em tristes lojas de roupa interior, onde esperam pela morte, longe dos olhos do público, examino a cara dela, perguntando-me se os pais lhe terão dado mesmo o nome de Tigres, inspirando a sua mutilação, ou se ela escolheu o estilo e mudou o nome para condizer com as suas riscas. O Plutarque disse que podíamos confiar em ti, acrescenta a crescida. Oh, não, é uma das pessoas do Plutarque. Se o seu primeiro ato não for entregar-nos ao Capitólio, será informar o Plutarque e, por acréscimo, a Cohen, do nosso paradeiro. Não, a loja da Tigris não é ideal, mas é tudo o que temos neste momento, se é que ela nos vai ajudar. Os seus olhos hesitam entre nós e uma velha televisão no balcão, como se estivesse a tentar situar-nos. Para ajudar, baixo o meu cachecol, tiro a peruca e aproximo-me para que a luz do ecrã incida sobre a minha cara. A tigres solta uma pequena rosnadela, parecida com a que o ranúnculo poderia lançar-me. Depois, desce do seu banco e desaparece por trás de um cabide de perneiras forradas a pele. Ouve-se o ruído de algo a deslizar e depois a mão dela aparece e faz-nos sinal para avançar. A crescida olha para mim como se perguntasse: tens a certeza? Mas que alternativa nos resta? Voltar para a rua nestas condições seria a captura ou a morte. Dou a volta às peles e descubro que a tigres abriu uma pequena porta na base da parede. Do outro lado parece haver uma íngreme escadaria de pedra. Ela faz-me sinal para entrar. Todos os indícios naquela situação parecem apontar apenas para uma coisa: armadilha. Tenho um momento de pânico e volto-me para a tigres, perscrutando-lhe os olhos amarelo-acastanhados. Por que está a fazer isto? Ela não é o Sina, alguém disposto a sacrificar-se pelos outros. Esta mulher foi a personificação da frivolidade do Capitólio. Foi uma das estrelas dos Jogos da Fome até deixar de o ser. Será por isso, então? Ressentimento? Ódio? Vingança? Na verdade, a ideia tranquiliza-me. A necessidade de vingança pode ser duradoura e ardente, sobretudo quando cada olhar no espelho a fortalece. O Snow baniu-te dos jogos? Pergunto. Ela limita-se a olhar para mim. Algures, a sua cauda de tigre abana com desagrado. Porque eu vou matá-lo, sabias? A boca dela alonga-se no que me parece um sorriso, com essa pequena garantia de que aquilo não é uma loucura completa. Transponho-me a entrada. A meio das escadas, a minha cara bate numa corrente pendente e puxo-a, iluminando o abrigo com uma lâmpada fluorescente cintilante. É uma pequena cave, sem portas nem janelas, baixa e larga. Provavelmente apenas uma faixa entre duas verdadeiras caves. Um lugar cuja existência podia passar despercebida, a menos que tivesse um olho muito apurado para dimensões. É frio e úmido, com pilhas de peles que provavelmente não veem a luz do dia há anos. Se a tigres não nos denunciar, duvido que alguém nos encontre aqui. Quando chego ao chão de cimento, já os meus companheiros estão nas escadas. A portinhola volta a fechar-se. Ouço o cabide de roupa interior ser arrastado sobre as suas rodas chiadoras. A tigres arrastando os pés para o seu banco. Fomos engolidos pela sua loja. E mesmo a tempo, porque o Gale parece prestes a desmaiar. Fazemos-lhe uma cama de peles, tiramos-lhe as armas e ajudamo-lo a deitar-se de costas. Ao fundo da cave, há uma torneira a 30 centímetros do chão, com um dreno embaixo. Abro a torneira e, depois de muitos soluços e muita ferrugem, começa a correr água limpa. Limpamos a ferida no pescoço do Gale e concluo que as ligaduras não serão suficientes. Ele vai precisar de alguns pontos. Há uma agulha e fio esterilizado na caixa de primeiros socorros, mas falta-nos um cirurgião. Penso em pedir ajuda à Tigris. Como estilista, deve saber trabalhar com uma agulha. Mas depois não haveria ninguém a tomar conta da loja, e ela já está a fazer bastante. Reconhecendo que talvez seja a pessoa mais indicada para a tarefa, cerro os dentes e aplico uma fila de suturas irregulares. Não fica bonita, mas serve. Besunto-a com remédio e cubro-a com ligaduras. Ele toma analgésicos. Podes descansar agora. Estás seguro aqui, digo-lhe. Ele adormece imediatamente. Enquanto a Crescida e o Pollux fazem ninhos de peles para cada um de nós, trato os pulsos do Pita. Limpo-lhes o sangue com cuidado Aplico o antisséptico e ligo-os por baixo das algemas. Tens de os manter limpos, senão a infecção pode espalhar-se. Eu sei o que é envenenamento do sangue, Katniss, diz o Pita, mesmo que a minha mãe não seja curandeira. De repente sou transportada para o passado, para outra ferida, outro conjunto de ligaduras. Disseste-me a mesma coisa nos primeiros jogos da fome. Verdade ou mentira? Verdade, confirma ele. E tu arriscaste a vida para ir buscar o remédio que me salvou? Verdade. Encolho os ombros. Só pude fazê-lo porque já me tinhas salvo a vida antes. Tinha? O comentário deixa-o confuso. Alguma recordação brilhante deve estar a tentar roubar-lhe a atenção. Porque ele retesa o corpo e força os punhos com as ligaduras novas contra as algemas de metal. Depois toda a energia parece abandonar-lhe o corpo. Estou tão cansado, Katniss. Vê se consegues dormir. Insto. Ele não se deita antes de eu lhe ajustar as algemas e prender a um dos suportes das escadas. Não deve ser muito cómodo estar ali deitado com os braços por cima da cabeça. Mas, passados alguns minutos, também ele adormece.